Tatã 3601, na próxima atmosfera 10, pronto. Tatã 3601, está autorizado a alinhar e decolar a 10, vento é de 090 graus com 18 nós agora. Alinha e decola 10, 3601. Decolou Juno 8, controle em 120 decimal 8. Tamo voo e um bom dia. Obrigado, amigo. Bom trabalho. Oxe, prossiga, Oxe. Por gentileza, amigo, devido ao horário e autorização do plano de voo, queria confirmar com o senhor a nossa autorização da saída da EU Lida após Lida voar direto Trive, sem necessidade de voar Bridge na Brasil 10. É possível? Marradá, vou para nível 360, saída da EU. Beleza, Bela, a gente curva à direita para 1970, para evitar uma formaçãozinha aqui logo após a decolagem aqui. Sim. Pode voar, Bela, do presente? Autorizado. Vai, obrigado. Ok, vou checar. Obrigado. Salvador, é o Mike X-Ray Alpha informando o término de cheque, grato, bom dia. Bom dia, Mike X-Ray Alpha. 62-51 na escuta? Na sua escuta, tá. Oxa, 6251, eu entrei em contato aqui com o Centro Recife, solicitando que o senhor voasse após lida direto Trive. O mesmo disse que para ele não seria possível autorizar, porque isso depende do Centro Brasília. E aí eu não tenho contato aqui com o Centro Brasília. A sugestão que eu dou para o senhor é inicialmente cumprir da Euleda Bride e durante a subida solicitar o controle e ao Centro Recife que coordene lá direto com o Centro Brasília a possibilidade de voar direto Trive, ok? Tá bom então, meu amigo. O que a gente tem aqui da El, Leda, Pinte, depois que tinha passado direto, mas muito obrigado pela sua colaboração. Nada, que isso, chama para o bucho. Chamarei. 1251, ao TRM 3325. Obrigado, bom trabalho, querido. Obrigado, bom voo. Puxa 6251, tá autorizado puxa acionamento no 11, o altímetro no 015, chame para o táxi. 1-0, 6251. Está livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0, o altímetro 1015. Chame pronto para a decolagem, hoje 6251. 1015, livre via pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera dessa, vai passar pronto para a decolagem. 6251, está autorizado alinhar e decolada 10, vento de 090 graus com 8 nós. Alinhar e decolada 6251. Azul Alfa e Eke Alfa, aguarde um instante. Chame a 6251, decolou aos 30, chame o controle em 120.8, bom voo e bom dia. 208, obrigado, bom dia, 6251. O Azul Alfa e aqui Alfa, prossiga para a torre. Bom dia, como está no permissão de giro de motores em marcha lenta por 3 minutos aqui no pátio 3, com a autorização da Israel? Ok, eu estou ciente, eu peço apenas a gentileza de informar ao término do giro de motores, ok? Então, ok. Canal 6251, contato radar, sou para nível 360, direto da ELO. Direto da ELO, sobre o 360, canal 6251. 9645, bom dia, a senhora identificação, desce para nível de voo 050, confirma se tem condições de voar direto de Tuna. Afirmativo, direto de Tuna, 050, Rio 9645. É o 6749-340 para Guarulhos, confirma. Ok, web 6749 autorizado para Guarulhos, nível de voo 340 pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano. Decola a cabeceira 10 com curva à direita, inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5061 e o controle em 120.8. Cortejo. Está bastante entrecortado, ok? Confirmando 5061 no transponder, 120.8 o controle. 5061, 208, correto, chame para o acionamento no plantão 10.